Vejo sinais na curva da estrada, mas não é nada comigo. Persigo miragens de outra vida. Depois de mais um turno e outro salário, e muito, muito cerrar de dentes. Na terra enfriada.